essa linda das mais lindas, igual a você não tem. És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro, você só me faz o bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu sem você não sou ninguém. Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta, ô mulher querida amada. Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada. Valeu eu te conhecer, e o que eu sinto por você, nem a mão do tempo apaga. Quando você me abraça, sorrindo diz em voz baixa, as coisas boas que faz. Lá num quarto ou num banheiro, pego olhar seu corpo inteiro, vem ter que lindo demais. Só faz a paixão crescer, que mulher como você, todo homem anda atrás. Eu vou falar para os seus pais que eu te amo demais e não quero nem saber. Se eles não concordar, vou contra nós se casar, eu vou carregar você. Nem que o céu caia em pedaços, mas pra lhe ter em meus braços, não tenho medo de morrer. Mulher, tu és um encanto, de todos os filmes românticos, tu és a mais linda cena. Foi Deus e a natureza quem te deu essa beleza, tão deslumbrante e serena. És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata, depois vai chorar com pena. Sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre ao seu lado, te amar constantemente. Tudo em você me atrai, amor é lindo demais, esse romance da gente. Você é minha paixão, vem amor, me dê a mão e vamos ser felizes pra sempre. Você é minha paixão, vem amor, me dê a mão e vamos ser felizes pra sempre. O que é isso aí? É o carro? Thank you. 13 horas e 1 minuto. Veja que sufoco, minha gente. Eu venho lá do norte, do lado da gente. Estou magrinho, tô quase voando. E a banana mastigando ainda zombou de mim, dizendo assim: você quer ketchup? Você quer ketchup? Sei não. Você quer ketchup? Você quer ketchup? Ketchup eu tô. Eu já almocei. Você quer ketchup? Você quer ketchup? Maria agora se danou pra comer cachorro quente todo dia, toda hora. Meu Deus do céu, como é que pode? Não pode ver um hot dog. E eu que vivo tão esfomeado, estou aperreado com vontade de comer. Mas ela não quer me dar nenhum bocadinho pra mim. E quando eu lhe peço um pedacinho, ela fica regulando e me dizendo assim: repara, você quer ketchup? Agora veja que sufoco, minha gente. Eu venho lá do norte, do lado das enchentes. Estou magrinho, tô quase voando. E a banana mastigando ainda zombou de mim. Você quer ketchup? Você quer ketchup? Você quer ketchup? Você quer ketchup? Ketchup eu tô. Que brincadeira essa menina. Você quer ketchup? Você quer ketchup? Você quer ketchup? Você quer ketchup? Eu vou me embora. Quem gosta do jeito é todo José e vocês. É, lá em Campina Grande. Tchau, baby. Você pelo avesso, meu brinquedo, meu travesso, você vai me conhecer. Vou te dar amor de qualquer jeito, vou te sacudir no leito.

quis mantê-lo no meio da canela. Digo, hoje tem corno fechando a janela, correndo de medo porque eu tô na área, passando a cabeça pensando na gaia. Eu disse, é desmantê-lo no meio da canela. Hoje tem corno fechando a janela, correndo de medo porque eu tô na área, passando a cabeça pensando na gaia. Manda esse corno passear, mande ele se divertir. Pode tirar gosto na mesa, traga mais uma cerveja, hoje eu vou dormir aí. Já que ele não dá conta, hoje vai levar a bunda, porque eu vou dormir aí. Eu disse, corre a cachaça, mulher e gaia, além do som que não aguenta que saia. Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia. Bote esse corno pra fora de casa. Eu disse, corre a cachaça, mulher e gaia, além do som que não aguenta que saia. Sou o cavaleiro, sou o rei da cantaia. Bote esse corno pra fora de casa. Desmantê-lo no meio da canela. Eu digo, hoje tem corno, como é que é? É! Morrendo de medo porque eu tô na área, passando a cabeça pensando na gaia. Eu disse, é desmantê-lo. Ai! Fechando a janela, morrendo de medo porque tô na área, passando a cabeça pensando na martela papada. Parou! Atenção, povo do forró! Eu fiquei sabendo que aqui em João Pessoa é terra de cabra macho. Então o homem que gostar de mulher de verdade, levanta a mãozinha e dá um gritinho aí. Agora só tem um pequeno detalhe, olha só. Homem pra mim, na verdade, é aquele cabra que gosta de três coisas: cachaça, mulher e gaia. Quem já levou gaia de vocês aí, pode responder pra mim. Por isso que eu adoro a Paraíba, eu sou daqui, não nego de jeito maneiro, porque aqui é terra de cabra macho. E é por isso que eu vou fazer uma homenagem pra você cantando assim. Mande esse corno passear, mande ele se divertir. Pode tirar gosto na mesa, traga mais uma cerveja, hoje eu vou dormir aí. Já que ele não dá conta, hoje vai levar é bunda. Alô, Cafuçu, presta atenção no serviço, porque eu vou dormir aí. Eu disse, hoje é cachaça, mulher e gaia, dá medo, sou que não aguenta que saia. Sou o cavaleiro, sou o rei da campanha. Bote esse corno pra fora de casa. Eu disse, hoje é cachaça, mulher e gaia, sou o cavaleiro, sou o rei de Campana. Bote esse corno pra fora de casa. Treze horas e 41 minutos. Sonhei contigo, me acordei na solidão, perdidamente em pensamentos. Quando o carteiro chegou, fiquei emocionado, senti uma onda de calor. Ao receber sua carta, meu coração disparou. Você não me esqueceu, nem eu, nem eu.

debochadinha, debochada, debochada, debochada. Ela dá aventura, dá aventura. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é. Eu te incomodo, não desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós é debochar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado. Pelo passinho do deboche. Desculpe que você tá querendo demais. Aba do olho, sujeito. Compadre, eu quero beber. Eu pago. Compadre, tem um cigarro. Tome logo um. Compadre, quero pedir outra coisa. Dançar com minha nega de jeito nenhum. Compadre, eu quero beber. Eu pago. Compadre, tem um cigarro. Tome um do bom. Compadre, quero pedir outra coisa. Dançar com minha nega de jeito nenhum. Compadre, eu prefiro até a morte do que levar um corte, uma dama no salão. Essa mãe já conhece há muito tempo, você quer negócio mole, já pronto na sua mão. Rapaz, me dê só uma botinha, porque a sua moreninha dançou na ponta do pé. Cria coragem, bota os olhos da mulher, porque eu aqui não tenho bicicleta de aluguel. Rapaz, deixa eu dar uma botinha que eu deixo meus documentos com você. Uma? Documento? Aí é que tá o perigo. Quer dizer que não empresta mulher, não? Olha, rapaz, livro, disco, automóvel e mulher não se empresta. Compadre, eu quero beber. Eu pago. Compadre, tem um cigarro. Tome logo um. Compadre, quero pedir outra coisa. Dançar com minha nega de jeito nenhum. Compadre, eu quero beber. Eu pago. Compadre, tem um cigarro. Tome um do bom. Compadre, quero pedir outra coisa. Dançar com minha nega de jeito nenhum. Compadre, eu prefiro até a morte do que levar um corte, uma dama no salão. Essa manhã já conheço há muito tempo, você quer negócio mole, já pronto na sua mão. Rapaz, me dê só uma voquinha, porque a sua moreninha dançou na ponta do pé. E agora é bota os olhos da mulher, porque eu aqui não tenho bicicleta de aluguel. Quer dizer que me dá uma voquinha, não? Você tá doido? Eu tô aqui numa peinha de nada, rapaz, me dá uma voquinha. Bom, cuidado, você tá na peinha de nada assim, é perigoso. Você pode dar uma voltinha e encontrar uma patrulha. E nada não, quando eu chegar no Gonzagão lá em Exu, eu danço com as meninas de lá. É, as meninas lá são camaradas, danço bem, pode ser. E Luiz, como é que é o forró lá em Exu, hein? Aquele pé de serra, rapaz, todo mundo vira bem no forró. Deixa eu comer. Também foi lá que nasceu o forró? Forró, 13 horas e 52 minutos. Thank you. esse amor por mim. Não foi assim. Você só maltratou meu coração.

digo arranja outra mais quente. Mas só não pode acabar com as